branca, deitada ao colo do seu castelo. Tem mapas mundo moldando a anca no seu destino de sete estrelas. Lisboa nova, Lisboa antiga, de muitas raças fez um abraço. A sua marcha é uma cantiga que até o sol canta em compasso. Lá vai Lisboa, lá vai o Tejo, nas caravelas a cruz de Cristo. Vasco da Gama, como eu te invejo, que maravilhas deves ter visto. Lá vai Lisboa, lá vai o Tejo, nas caravelas a cruz de Cristo. Vasco da Gama, como eu te invejo, que maravilhas deves ter visto. Ó navegante, diz-me que mar nos leva à ilha da tua glória, onde Camões soube encontrar os versos todos da nossa história. Esta é Lisboa, rosa dos ventos, onde as gaivotas buscam o norte. Passou a rir muitos tormentos, fez da coragem a sua sorte. Lá vai Lisboa, lá vai o Tejo, nas caravelas a cruz de Cristo. Vasco da Gama, como é